vai você e mais um parceiro. Em qualquer lugar se vende. Nas comunidades tem vários pontos de vendas, você entende? Fim de semana tem que aguardar. De movimentação de gente querendo comprar, pra distrair, liberar os pensamentos, viajar nas ideias e fluir os sentimentos. Chegou a sua vez de comprar, muita ansiedade pra pagar, pegar e viajar sem pensar no depois. O veneno tá na mão, você abre de 20 pra 2. Sua fala amolece, de algo se esquece, se livra do estresse. Satisfação momentânea terá, quando a onda passa, o problema vai voltar. Só que pra você o presente é importante, sentado com os amigos, sem caô, ao menos um instante. Levando o prazer até a boca, alterando sua visão, sua cabeça fica louca. Se sentindo na paz, acabou comprar mais, uma não satisfaz. Curte o momento, sem pensar no tempo. Faz o movimento, raciocínio, talento. Tá com fome, come um salgado. Já foram mais de 4, tá meio chapado. Meio zoado, meio sorridente. Meio culpado, meio inocente. Aqui mais uma dose vai lhe fazer mal. Se todo mundo usa de uma forma muito natural, você vai e bota mais uma na roda. Todo mundo gosta de atitude foda. Da parada é freguês, ignora as leis. Qualquer dia do mês, em qualquer lugar, na frente do bar, em casa, na rua, na beira do mar. Na hora de comemorar, pode tá faltando tudo, ela não pode faltar. Está presente no melhor e no pior, quando tá rodeado e quando está só. Apreciada por homem, mulher, idoso, criança, malandro, mané, polícia, playboy, bandido, estudante, empresário, artista, mulher, gestante. Distraído, velho, vai e vem. Gosta muito, não consegue ficar sem. O corpo pede, a mente obedece. Pede mais uma, da hora se esquece. Sem pressa nenhuma, seu dinheiro vai acabar. Rateio pra mais uma, aproveita bem cada minuto que tem. Vai gastando sua onda em cima de alguém. Sua visão tá embaçada, não quer pegar mais nada. Hora de voltar pra casa, perna bamba, cabeça tá rodando, pupila dilatada. A noite vem se aproximando, fim de tarde, fim do dia. Tudo direitinho, do jeito que você queria. Vai bebendo como se fosse a primeira. Pede seu manel pra colocar a saideira. Madruga, insônia não me ajuda. Saio sobre os olhos da vizinha pescoçuda. Tô na rua, sozinho no volante. Meu semblante tá sinistro, bem melhor do que antes. Solto a embreagem, vou que vou, tô na estrada. Peço proteção pra me livrar de quem me roga praga. Deus que sabe quanto vale minha alma. Eu jogo a seta, meta, guarda, aumento o som e mantenho uma calma. No rolê de migué sem destino, o vento vem na cara enquanto a cabeça vai refletindo. Vou seguindo, ouvindo meu hino de guerra, colho grande, tipo flamenguista e vascaíno. Tô na paz, com a mente sem maldade. Vou subir a colina que tem baile rolando até mais tarde. Corto a cidade à procura de uma cura que anule do meu corpo a minha noite que não tá escura. Sinal fechado, um carro para ao lado, um Golf rebaixado, com para-brisa estourado. Os quatro caras ou mais, sem ter cara de paz. Olhos vermelhos me olhavam e olhavam pra trás. Me liguei, mas não me intimidei. O piloto fez sinal de tá tranquilo, então me adiantei. Ficou pra trás, virou passado, eu acelero. Passo a quinta que por Deus eu tô sendo guiado. Rua escura, com pouca iluminação. Vejo um comboio vindo em minha direção. Se lombrar vou perder.